Autorizzato scentante, lo vedo qua. Número 642, chama Centro Recife, frequência no 2545, alternado 2685. Toque para cópia. Para cópia. Guarulhos 360 para o Whisky 50, pistola 0, curva direita, saída da El, Leda, Pideve. Controle 119.8 e o transponder 5175, o Gono Mesa 7. Guarulhos 360, viado 0. Controlando da ONU 0, com a chuva direita na saída da EL, Leda e 10. Saída, saída 19.8, transponder 5175, Gono Mesa 7. Correto, chame pronto, portão 05, no Mesa 7. Guará para a chuva de treinamento, Gono Mesa 7. Ah, eu sou o Salvador. Salvador 1795, put back na posição 02. Na posição 02 autorizado, no 715 Chantac. Pau 9990, autorizado a final no zero. Autorizado a final do zero. Total 9990. Salvador, voo 1897 no portão 4 para puxa escalamento. Gente, só o instante para iniciar, eu tenho a aeronave da Gol puxando no 2, 1897. Aguarde na escuta, voo 1897. Gol 1804 para o táxi. 184 a bordo, 17, correção 174 a bordo, autonomia 1350, alterna Campinas. 804 direita, Juliette Alfa, ponte espera 186, ajuste no 013, uma boa viagem. Autorizado, táxi Juliette Alfa, 1013, chamará, ponte de espera a torre, grato, bom trabalho. 5 direita, ponte espera 18,6, o ajuste no 013, uma boa viagem, gol 9,7,5. Gol 9,7,6, gol 9,7,6. Gol 05, aguarda no 03, é o número 1 agora. 897 autorizado puxar no 4, chame táxi. Autorizado puxa, claramente chamaram para táxi no 9,7. 1795 autorizado, linha de decolar, pista no zero, vento 100 graus, são 03 nós. Israel, Leda e após Leda, Pidev. Zero, complete final, chame torre no 8, decimal 6. 386, 12, total 990. Torres Salvador, total 9910, final com 3 abaixo travado. Afirmativo, total 9910. Tráfego avistado, altímetro no 013. Conto na aproximação, aguarda apenas a pista livre. Boeing da Gol já iniciou a rolagem, CAP 010. Afirmativo, aguarda a pista livre, total 9910. 8, bom dia. É o Gol 9-0-4 no ponto de espera da 1-0. Tenho 727 no visual. Afirmativo, Gol 8-0-4. Já tive visual com tráfego após a passagem do mesmo, ali mantém cabeceira 1-0. Passagem do tráfego, a linha mantém pista 1-0. Gol 8-0-4. Total 9-9-0, livre pouso, pista 1-0, vento 100 graus com 0-3 nós. Autorizado pouso, total 9-9-0. Uno 715, decolada 5-4, chama agora o controle. 109.8, bom voo. 198, Gol 7-9-5, ligado, até a próxima. Bom dia, Gol 7-9-5, decolada 5-4, da 1700. P 55 no 4, bate o 3 para puxa acionamento. Autorizado, trip, chama o táxi. Vai pro táxi, trip 52, 55 no 4. Salvador, é o Gol 1897 com 191 a bordo, 3 horas e 17 de autonomia, alternando Campinas, instruções para táxi. 97, direita, ponto de espera 18,6, o ajuste no 013, uma boa viagem. Direita, ponto de espera 18,6, ajuste no 013, graças, Gol 1897. Bom dia, prossiga. Ok, só um instante, 1003. Quatro nós, livre decolagem, pista 1-0. Livre decolagem, pista 1-0, ou 1-8-0. 9-9-10, prossegue alfa, quilo para o pátio 3. Apenas observe o trip que está puxando, o ATR da trip. No 605, portão 3, autorizado puxar, chama táxi. Lado trip 55 no 4 com 33 a bordo, 3,50 de autonomia, treinando Recife para o táxi. Quatro em frente, Juliette Alfa, ponto de espera 18,6, 1003, é um bom viagem. Juliette Alfa, ponto de espera 18,6, obrigado, bom dia. O 9795, pode valer nessa fita. No sol, junto ao centro, Recife, aguarde. Zero 04 58 decola, o controle agora em 1-9-8, bom voo. Controle Gol 8-0-4, decolou da El. 1804, sobe para o 360, contato radar vigilância. 36804. Fuja em 13, mantém um ponto de espera. É, lateral ponte espera, 35514. Gol 897, decolado desse, ah, corrigindo. Gol 897, livre decolagem, pista 10, vento 100 graus, 103 nós. Autorizado, decolagem já 10 para o gol 897. Script 5514, após a rolagem do banho da Gol, a Lima tem cabeceira 10. Após a rolagem do Gol, a Lima tem a script 5514. Direita, ponto espera 18,6, BD3, é um bom vento. Decolada 01, chama agora o controle em 1 no 9, 8, bom voo. Controle de saída 19,8, gol no 897, bom dia, obrigado. O trip 5514, as internas tiram a turbulência do banho da Gol. A decolou à frente, quando pronto, o vento 100 graus com 03 nós, sem livre decolagem, pista 0. Livre decolagem, iniciando 35514. Para o nível 360, vigilância. 360, gol no 897. Quatro, decolado 02, chama o controle 198, bom voo. 198, controle trip 5514. Muito obrigado, bom dia, agradeço muito a agilidade aí do controle. Nada. Três é o número 2 para a Copa, 2013, muito bom dia, aguarde só um instante. Trip 5514, sobe para nível 150, vigilância radar. Nível 150, vigilância, trip 5514, solicita quando possível para hoje, Aracaju, senhor. Autorizado, Aracaju. Autorizado, Aracaju, trip 5514, obrigado. Vento 100 graus com 05 nós, sem livre decolagem, pista no 0. 804, chama Centro Recife, frequência 13325, alterno 251. 3325, 1251, boa. Boa. 05, chama agora o controle 198, bom voo. 198, boa, é 05. Para Copa Rio? Recife 310, para o East 58, pista no zero, curva à esquerda na PUC Aracaju, controle 119.8, transponda 5425, Rio 5973. Bate 3 correto, chefe pro. Então, 3153, copia. Autorizado Galeão 380, para o I-50. Após conforme rota do plano, pista 10, curva direita, saída da L, lida P10. Controle 119.8, transponda 5426, na 3153. Direita após, chame pronto, então 3153. Gol no 607, posição 5, puxa, desce acionamento. 605, posição 5, autorizado, chefe tanque. Gente, 97 chama Centro Recife, 13325, alterno 251. 3325, 251, gol 897, bom dia. Com 280, autorizado Teresina, pista no zero, curva à esquerda, na Momo Alba, pós direto Petrolina, direto Teresina, controle 119.8. Transpondo 5414, Mike Tango Juliette. Transpondo 5414 e o controle 798 aí? Chego. Autorizado então, Teresina 280, decola da 10, curva esquerda, planeta loja, perfil da Momo, Albo, após direto Petrolina, depois direto Teresina. O transponder 5414 e o controle 319.8. O Mike Tango Juliette. Mike Tango Juliette, está correto com o Pat 3, chama pronto. A Pat 3, função 8, chamará quando tiver pronto pelo pushback essa nave. Obrigado. 605, chama Centro Recife em 13325, alterna 251. 3375, confirma a alternada? 1251. 251, obrigado. Dael Diner. Não, é Dael Leda Bidev. Dael Leda Bidev, então, obrigado. Está sendo ativo, certo, mas se não tiver, está pronto para copiar. Está um pouco cedo, mas quando chegar eu copio, eu falo a autorização. Salvador, está tranquilo, está tranquilo, está tranquilo, está tranquilo, está tranquilo. Autorizado, 3597, está. No 607, para o táxi com 188 a bordo, alternando Galeão, 4 horas de autonomia. 607, direita, ponto espera 186, o ajuste no 093, não vou virar. Direita, ponto espera, dá 1 no 0, 186, 093, obrigado, vou tomar.